gasolina. Através do manso mistério da existência, que nasce e cresce na sensibilidade de pessoas como você, esta emissora começa agora mais uma longa jornada pelo vasto universo da comunicação e da amizade. ZYK 235, 1530 kHz, Rádio Sulina, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Estúdios na Rua José Bonifácio, 1128. Parque de transmissão na BR-293, ao lado do campus da Urcamp. Estamos juntos nesta caminhada de esperança e fé. Neste dia, estamos renascendo para você e por você. Conte conosco. Você não está só. Rádio Sulina, sua amiga de sempre. Um bom dia para todos. Amplitude modulada em 1530 kHz. Rádio Sulina, emissora da Sociedade Pedritense de Rádio Limitada. Estúdios, na José Bonifácio, 1128. Transmissores, na BR-293. Rádio Sulina. Rádio Sulina. Esta é a sua rádio. Parece um canto anunciando um mate bom com paciência, simbolizando o Rio Grande na sua mais pura essência. Ainda dorme um silêncio no amanhecer da querência. A Rádio Sulina passa a apresentar Amanhecer na Querência. A apresentação, André Lopes. Verde espia no campo, quero, quero na canhada, unhando lá na restinga e o socola na porcada. Uma manada de ganso fazendo uma barulhada. Como é lindo meu Rio Grande quando rompe a madrugada. Como é lindo meu Rio Grande quando rompe a madrugada. No terreiro e o piro da gargalhada, lá no moirão da porteira, grita coruja enfesada. É o hino da natureza, do bico da passarada. Como é lindo meu Rio Grande quando rompe a madrugada. Como é lindo meu Rio Grande quando rompe a madrugada. Maravilha, tchê. 5h13. Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia, Capital da Paz. Bom dia, amigos conectados via internet. E bom dia, amigos já conectados via aquele radinho ligado. Nós estamos meio atrasados, como risada de surdo hoje, tchê. Mas não que nós chegássemos aqui atrasados. Chegamos no horário, mas a gente depende das máquinas. E as máquinas hoje não estão nos ajudando, né? Tão lenta. Não sei se é o calor, sei lá. Então, nós realmente não conseguimos hoje entrar no ar. Recém que eu consegui programar, né? Então realmente demorou um pouco, mas estamos agora aqui. Para levar para vocês o melhor da música, ou tentar levar o melhor da música a pedido de vocês. Muita gente ligada conosco nos bairros, nas vilas, no centro da cidade, municípios vizinhos aí, bom dia. Meu amigo, meu amigão aí, Edar Barreto, já na escuta, bom dia meu irmão, bom dia aí, um abraço pra ti, muito obrigado aí pela tua audiência, né? Vamos, ele mandou um WhatsApp aqui, Edar, bom dia pra ti, obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela audiência. Eu já não posso. 5 horas e 14 minutos. A vocês que são nos bairros, nas vilas, o meu carinho e o meu respeito a todos vocês. Hoje, sábado, 28 de janeiro, já está no arremate da trança do mês de janeiro. A todos vocês, meu respeito e meu carinho. Vamos junto, até às 7 horas e 30 minutos. Vamos abrindo as porteiras musicais, mais ou menos deste jeito assim. Na rua onde moro, no outro lado da esquina, tem uma menina que vive a me cuidar. Eu passo todo dia na frente da casa dela. Ela sai na janela só pra ver eu passar. Eu tô apaixonado, não sei o que faço. É com esta morena que vivo a sonhar. Quando eu venho voltando, ela sorri pra mim e me diz assim: oi, como é que tá? Eu tô bem, eu tô bem. Me falta coragem para lhe falar. Morena linda, deste jeito tu me mata. Eu tô apaixonado com esse olhar de gata. Morena linda, deste jeito tu me mata. Eu tô apaixonado com esse olhar de gata. Casa e o telefone tocou, e deste jeito ela me falou: eu hoje vou pro baile e quero te ver lá, e por favor me tire pra dançar. Não era 8 horas e eu já tava no salão, e o meu coração começou a disparar. Ela entrou na porta e sorriu pra mim e me disse assim: oi, como é que tá? Eu tô bem, eu tô bem. Me falta coragem para lhe falar. Morena linda, deste jeito tu me mata. Eu tô apaixonado com esse olhar de gata. Morena linda, deste jeito tu me mata. Eu tô apaixonado com esse olhar de gata. Salão, e o meu coração começou a disparar. Ela entrou na porta e sorriu pra mim e me disse assim: oi, como é que tá? Eu tô bem, eu tô bem. Me falta coragem para lhe falar. Morena linda, deste jeito tu me mata. Eu tô apaixonado com esse olhar de gata. Morena linda, desse jeito tu me mata. Eu tô apaixonado com esse olhar de gata. Armazém e Ferragem Antunes, tudo em gêneros alimentícios secos e molhados, produtos de higiene e limpeza e rações para cães e gatos, variedade de carnes congeladas. E na parte da ferragem, conta com uma loja super montada com variedades de produtos para sua obra. Armazém e Ferragem Antunes, trabalha de segunda a sábado das 8h30 às 12h30 e das 15h às 21h30, na rua Leopoldino Dutra Sobrinho, número 37. Fone Whats é o 999-918933, às 12h30 e das 15h às 21h30, na rua Leopoldino Dutra Sobrinho, número 37. Fone Whats é o 999-918933, aceita todos os cartões e Pix. Tinha gente acampada de barraca e telonão. Era cedo, 5h30, e eu debaixo de um angico já tomava um chimarrão. Hit Michele Sonsini Arquitetura, trabalhando com projeto arquitetônico, projeto paisagístico e complementares, projetos Minha Casa Minha Vida, consultoria e projetos especiais, além de acompanhamento, gestão e execução de obras. Michele Sonsini Arquitetura, fone Whats 055-999-483225. Equilíbrio, conceito e sustentabilidade. Eu te juro, nunca, nunca irei te deixar. Krieger Designer e Comunicação Visual, trabalhando com fachadas comerciais, placas de sinalização, comunicação interna e externa, impressos em grandes formatos, cortes em router CNC e laser, outdoors, serralheria e projetos especiais. Krieger Designer há 7 anos transformando a imagem do seu negócio situado na rua Júlio de Castilhos, número 1872. Fone Whats é o 3243-3586. De vereda eu te garanto, ele diz menina. Rafael de Xangô, desamarrações para negócios, amor, joga cartas e búzios. Rafael de Xangô, na rua Décio Garcia Severo, número 1171, loteamento Maitá. Fone é o 999-648798. Ligue já e agende seu horário. Tia Delícios é um lanche super especial para você que é um cliente super especial. Tia Delícios é aquele lanche super recheado para você. Lanche de qualidade é com a Tia Delícios. Tia Delícios, o fone é o 999-196828. Tia Delícios atende você das 19 às 24 horas. Maca Água e Gás, trabalhando com botijões P13, P20 e P45. Água mineral, da Pedra e Delicem, de 500ml, 5 litros e 20 litros. Também possui kits com mangueiras e registros. Aceita todos os cartões, Pix e Caixa Tem. Atende você das 8 às 22 horas, inclusive domingos e feriados. Maca Água e Gás, fone 3243-5122 ou 999-93-6523 ou 997-11-0101. Assado angico do velho fogo de chão. Nissinha Chapeamentos e Pintura, trabalhando com pinturas automotivas em carros, caminhonetes, caminhões, tratores, ônibus, moto e todo tipo de carro. Nissinha Chapeamentos e Pinturas, esse entende do assunto. Fica localizado na rua Jarbas Martins, número 201, e o fone é o 997-135622. Visite-nos e faça o seu orçamento. Canto nativo de velhos monarcas que marcaram tarca no chão da missão. Numa vilinha bem distante da cidade que mora felicidade do meu pobre coração. É bem ali que tem a casinha dela, e quando avisto ela, me dá uma palpitação. Eu já não posso viver. Maravilha, pai. Bom dia aí pro seu Vilmar Portilho. Grande abraço, seu Vilmar. Obrigado pela audiência. Pediu música com baita, que estampa legal, então vamos tocar esse vídeo. Abraço pro amigo André França na escuta, bom dia. Meu Valdomiro, Dona Cristina, interior do município, um grande abraço, obrigado pela audiência. Meu amigo Idailson, aí na Juventino de Moura, um grande abraço. Amigo Adailson aqui na 3 de outubro ali com a Barão do Itacaraí. Um abraço pra ti, meu irmão. Obrigado pela audiência. Ela sorri para mim. Quem pediu Roseira Branca foi o André França e vai ouvir na sequência também o Baitaca Estampa de Galpão lá pro seu Vilmar. Grupo Tia Barbaridade, você não vale nada, mas eu gosto de você. E o Oswaldir e Carlos Magrão, Santa Helena da Serra. 5h28. Abraço, seu Toninho Borges, Dona Vera e Naravi Canabarro. A Dona Vera dos Salgadinhos, que tem tudo em salgadinhos e de qualidade, Dona Vera. Um abraço. Vamos lá com a parte musical da 1530, a pioneira Rádio Sulina. E o programa é o seu, o nosso amanhecer na querência. Olha aí, seu Adalto, aí na Rua Alexandre Vieira. Bom dia. Nas madrugadas, um relincho de um cavalo e a goela forte de um galo me faz saltar da tarimba. Busco água da cacimba e faço um fogo de chão e servo meu chimarrão bem na estirpe campeira e vou conservar a vida inteira minha estampa de galpão. Música. me desperta cedo e no alvoredo canta passarada. Um berro de touro escarvando terra e lá na mangueira derra terneirada. Escuto na sanga o grito de um jacu, já canta o nambu na mata cerrada. Vejo a natureza, coisa tão bonita, chega uma visita lá até a cachorrada. Eu sou um campeiro marcado no tempo, curtindo a fumaça de um fogo de chão. Em nossas andanças por onde passar, vamos conservar estampa de galpão. Sinto um cativo, agradeço a Deus por nascer campeiro. Sou um teu galponeiro de pé no esfrio, e por ser criado no meio do campo, eu canto e aprovo que tenho motivo. Honro a minha estampa e nossa tradição, não faço garrão enquanto eu for vivo. Eu sou um campeiro marcado do tempo, curtindo a fumaça de um fogo de chão. Em nossas andanças por onde passar, vamos conservar estampa de galpão. Gosto da humildade, não tenho arrogância, estância em estância meu verso se acampa. Isto é o sistema que eu trago comigo, o arroz é seco e a rapa é na tampa. Ainda eu sou um sistema antigo, do feijão mexido e coalhada na glama. Defendo minha pátria com garra e civismo, tenho o modernismo, não muda minha estampa. Eu sou um campeiro marcado no tempo, curtindo a fumaça de um fogo de chão. Em nossas andanças por onde passar, vamos conservar estampa de galpão. Deixar de ser ruim, eu vou fazer. fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Armazém Natal tem tudo em secos e molhados, bebidas em geral, tem chopp, carnes congeladas, cacetinho, gajeta, recarga de todas as operadoras, tem gelo, tudo isso e muito mais você encontra no Armazém Natal, na rua Pedro Acácio Mena, número 199, fone Whats 999-70-36-52. Visite-nos e confira. De bate pra cultuar a tradição. LS Reciclagem compra todo tipo de material reciclável: plástico, papelão, ferro, lata, arame, zinco, entre outros. LS Reciclagem, na rua Fábio Jardim, número 986, fones 999-45-3602 ou 999-94-2568. LS Reciclagem. Tirou a poeira arrataiada do galpão e ali mesmo instalou sua moradia. Armazém Sentinela de Robledo Costa, no Campo Seco, possui variedades em produtos de secos e molhados, bebidas em geral, produtos de higiene e limpeza e muito mais. Armazém Sentinela, para você, dona de casa, quer abastecer a sua dispensa no Campo Seco e região. Armazém Sentinela, fone Whats 999-60-5844, do amigo Robledo Costa. Venha conferir os excelentes preços e mercadorias para o seu dia a dia em Armazém Sentinela, no Campo Seco. Tchê. Felipe Silva Artesão, trabalha com artesanatos em couro cru, faz chaveiros em couro, buçal, cabrestos, rédeas, cabeçadas e muito mais. Trabalha com cordas chatas, ponteadas, torcidas e trançadas. Felipe Silva Artesão, fone Whats 999-939869. Ligue e confira os excelentes preços em cordas para incrementar a sua encilha campeira. No mercado dia a dia você encontra padaria com pão quentinho manhã e tarde. Também tem tudo em secos e molhados, bebidas em geral, hortifruti granjeiros, produtos de higiene e limpeza, perfumarias e muito mais. Mercado dia a dia, lá você encontra preço bom e bom atendimento. Na rua José Bonifácio, número 2367. Visite-nos e comprove os excelentes preços de tudo que você precisa para o seu dia a dia. Oficina do Cássio, especialista em consertos de colheitadeiras e tratores em geral, e agora trabalha com terceirização de colheita de soja. Oficina do Cássio, na rua Leopoldino Dutra Sobrinho, número 500, fone Whats 999-684726. Eu falei Oficina do Cássio. Transportes Oliveira, trabalhando com transporte de gado em geral e também com transporte de grãos em geral. Transportes Oliveira, na rua Oswaldo Aranha, número 2563, fones 3243-1806 ou 999-742661 ou 999-789343 ou 999-792722. Transportadora de confiança, um serviço de qualidade é Transportes Oliveira. Fazendo eu beijar a terra com este meu mutirão, saio com a rima na mão, como um grito de guerra. Eleusa Concerto trabalha concertos de todo tipo de pequeno eletrodoméstico, batedeiras, jarra elétrica, secadores, cafeteiras, secadoras de cabelo, chapinha e muito mais. Eleusa Concerto, serviço de qualidade, preço bom. Eleusa Concerto fica localizado na rua Torquato Severo, número 2129. Fone Whats 999723151. Eleusa Concertos, consertando os seus eletrodomésticos. Foi assim, meus senhores. É isso aí então, né, tchê? 5h44, 16 para 6. Dona Vera Salgadinhos, é, já já vamos trazer aqui o telefone, o contato da tia Vera, que logo logo estará voltando aí as atividades, agora pro mês que vem, né? A partir de 1º de fevereiro aí, nossa semana agora já está retornando, né? Eu acho que quarta-feira, Dona Vera estará retornando aí as atividades aí, né? Dona Vera que sofreu um pequeno acidente caseiro, né? Mas já está voltando aí as atividades aí com os salgadinhos, né, Dona Vera? Mais neste tormento. Dona Carmen, bom dia, obrigado pela audiência, Dona Carmen, obrigado pelo carinho. Oi, a Leda Xavier também, a Dona Seu Carlos, a Dona Luciana, banhada do Guzmão. Os filhos da Dona Carmen, que eu me esqueci o nome, né? Mas um grande abraço para esse pessoal. Uma gauchinha. A todos meu carinho, meu respeito. Suliman Soares, bom dia, Suliman. Um abração pra ti. Sou de Lamar Moreira, no interior do município. Um grande abraço. Meu amigo Dinaldo Munhoz, aqui no em Dom Pedrito. Dinaldo Munhoz, vulgo Quen Quen. Dinaldo, essa hora tá dormindo, né? Tá em coma. Sumido desde ontem, né? Desaparecido. Está nos braços da amada. Dinaldo Velho. Porque ele me liga, você tá escutando, né? Agora você casou, Dinaldo Velho. Ô, Dinaldo. Diz que pra todo pé tem um sapato velho, né, tio? Dinaldo Velho arrumou o dele, né? Desde quinta-feira, mas que é que tá? É um homem casado, né? Ô, Dinaldo, bom dia, Dinaldo. Bom dia pra ti, obrigado pela audiência. Ele tá em coma essa hora, né? Dadá, um abraço, Dadá. Aí, o Ito, bom dia. Meu amigo Ed, um abraço, tio Ed, obrigado pela audiência. Meu amigo Alvinha, Paulo, Oberdan, Sandra, Raquel, um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Meu amigo Guilherme e a sua mãe aqui na 7, quase esquina com a Davi, um abração pra vocês, obrigado pela audiência. Morena, ela é tudo que eu tenho, e longe quando eu venho, ela sorri para mim. Vamos lá com a parte musical da 1530, mais ou menos assim. Nós voltamos em seguida, tia. Ai, baridade, o telefone tá que tá, né? Gostava de meter o bico em baile, festa e carreira. Torto careca, tipo grosso, tabacudo, fedorento e cabeçudo, tudo levado a casqueira. Analfabeto, mal vestido, sem valor, vestido a conquistador, apaixonado por fandango. Tomava um trago e depois se embriagava, pagava entrada e entrada e já seguia esfriando. Me acalma, tico, por favor, me ajeita, tico. Que a mulherada promete te dar o fim. Tipo tarado, enxerga a mulher, já se avança. Vai pedir por segurança, agarra o tico pra mim. Te acalma, tico, por favor, me ajeita, tico. A chama prenda que te tape de carinho. Tu reconheça que tem que criar respeito. Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho. O velho é desses que a língua baixa, bebe um pouco, se emborracha, começa a fazer folia. Até nos quartos, tipo vem e tipo vai, e naquele entra e sai, incomoda até clarear o dia. No canto escuro que o segurança não viu, o bagaceira cuspiu nas pernas de uma senhora. Pois só Deus sabe a vergonha que eu passei, me aqueci, me invoquei e tirei o tico pra fora. Me acalma, tico, por favor, que ajeita, tico. Vê se me entende, por incrível que pareça. E uma mulher grita no meio do povo, que se tu entrar de novo, te dá um taio na cabeça. Me acalma, tico, por favor, que ajeita, tico. Acha uma prenda que te tape de carinho. Tu reconheça que tem de criar respeito. Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho. Nas tantas o tico se revoltou, emagreceu e levantou, tipo lacaio se acendo. Chamou o porteiro de beiçudo e boca torta, escarrou grosso na porta, já louco pra entrar pra dentro. Disse o porteiro, índio de muita coragem, já falei com a patronagem, aqui tu não entra mais. Se revoltaram, fizeram-lhe um tempo quente, cuidava o tico na frente e o tico entrava por trás. Te acalma, tico, por favor, te ajeita, tico. Cara capricho, não me volta mais pra sala, que eu já rezei pedindo perdão pra Cristo, porque eu nunca tinha visto um tipo da tua iguala. Te acalma, tico, por favor, te ajeita, tico. Acha uma prenda que te tape de carinho. Tu reconheça que tem de criar respeito. Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho. Tu não vai agarrar a gente mesmo. Porque que mora solteiro, seu fedorento. Meu amigo Eli Barreto tá na escuta, bom dia, meu irmão. Ele pediu o grupo Cordiona, vai tocar essa aí, ó. Cantador do Cafundó com o grupo Cordiona. Sou de cima da serra, parceiro, companheiro, não me leve a mal. Sou da terra dos grandes gaiteiros, galponeiros de marca e sinal. Esse é o canto que eu canto, te agrada, já de pronto te conto o segredo. Os gaiteiros lá da minha terra têm a alma na ponta dos dedos. Os gaiteiros lá da minha terra têm a alma na ponta dos dedos. Sou da terra do velho bugio, bicho bruto que fez tradição. Quando abro minha gaita e compasso, a noite vai num laçaço na luz do lampião. E minha alma gaudéria se agranda, sinto o pelo vibrar em arrepio. Vou tocando com força no braço e foi assim que o gaitaço um dia surgiu. Vou tocando com força no braço e foi assim que o gaitaço um dia surgiu. O bugio que não vai em fandango, canta triste na beira do mato. E eu que sou lá do fundo da serra, e conheço esse bicho de fato. Cantor da hora da minha querência, ronca grosso desafiando a invernia. E alheio a maldade do homem, se desmancha fazer sinfonia. E alheio a maldade do homem, se desmancha fazer sinfonia. Da serra, parceiro, companheiro, não me leve a mal. Sou da terra dos grandes gaiteiros, galponeiros de marca e sinal. Esse é o canto que eu canto, te agrada, já de pronto te conto o segredo. Os gaiteiros lá da minha terra têm a alma na ponta dos dedos. Os gaiteiros lá da minha terra têm a alma na ponta dos dedos. rede modulada em 1530 kHz. Rádio Sulina, emissora da Sociedade Pedretense de Rádio Limitada. Estúdios, na José Bonifácio 1128. Transmissores, na BR-293. Rádio Sulina. Rádio Sulina. Esta é a sua rádio. 21 horas em ponto. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. Quando o recolhimento da noite chama, no litúrgico quadro de um descanso conquistado, não há distância que se impõe na voz de um rádio, mesclando cantos junto a um mate bem cevado. São milongueiros, pajadores, homens simples. São galponeiros, são povoadores de ativismo, pois quando as gaitas clamam alertas por vaneiras, abrem as fronteiras regionais do gauchismo. As horas calmas que o violão então desperta, no contraponto de um cantor que assim se puxa, mate é longo, no calor de um rancho ostenta, e passam lentas para embalar noites gaúchas. Já está no ar pela Rádio Sulina, Noites Gaúchas. Produção e apresentação, Valdemar Mancílias e Getúlio Santana Silva. O Igor Silva, é de esse tem pedigree, né? Ele escreveu um poema, musicou e interpreta Estância da Quinta. Cabeça pra região central do estado, de corda, reio e malado, louco pra me rebentar, porque recebi um recado de Tom Adson da Silva, que lá na Estância da Quinta mora um potro pra domar. Tem Picasso e tem Tordilho, tem Mouro, Pampa e Rosilho, tem Salime e Douradilho e o pelo que procurar. Tem filho do debochado, uns mouros flor de ajeitado e algum rosilho prateado.